4 semanas de amor em noites de luar, sob a luz das estrelas. Eu e você, o seu nome eu escrevi na areia. Todo menino de roça tem um mundo no quintal. Faz das galinhas boiada, caminhão de lata e cavalo de pau. Mas esses meninos de roça sonhavam que o milharal. Milhões de pessoas e o carro da enxada era o pedestal. Vendo o talento dos filhos, o pai dos meninos tinha uma missão. Levou um porco pra cidade, trouxe uma viola e um violão. Filhos, a gente tem pouco, mas um pouco é muito pra quem quer vencer. Eu vendo a terrinha que temos, mas o nosso sonho eu não deixo morrer. E a história dos meninos já não é somente um sonho, virou melodia. Foi do sertão pro sertanejo e o sucesso que hoje inspira. Mas pro pai dos meninos de roça, duvidasse apenas um segundo. Seus meninos não ganhavam o mundo. Vendo o talento dos filhos, o pai dos meninos tinha uma missão. Levou um porco pra cidade, trouxe uma viola e um violão. A gente tem pouco, mas o pouco é muito pra quem quer vencer. Eu vendo a terrinha que temos, mas o nosso sonho não deixo morrer. E a história dos meninos já não. virada pra teia, e seus meninos não ganhavam o mundo. E a história dos meninos já não é somente um sonho, virou melodia. Foi do sertão pro sertanejo e o sucesso que hoje inspira. Mas se o pai dos meninos de roça duvidasse apenas um segundo, o milharal não virava pra teia, e seus meninos não ganhavam mundo. Sua melhor companhia para os melhores hits. Para os melhores hits. Aqui é só sucesso. Sucesso. Rádio Municipal. 10:10. Rádio Municipal. Agora na sua rádio, Fatos e Boatos. As fofocas, os babados, os tititis e as notícias do seu artista favorito. No ar, Fatos e Boatos. Fatos e Boatos. Chegou o nosso dia preferido, sexta-feira. Alegria, alegria, vem com a gente curtir Fatos e Boatos. Tô preparada para falar das celebridades o tempo todo aqui na rádio. Vem comigo? Então tá, tô te esperando para aumentar o volume, hein? E já vou te contando que o Prime Video anunciou a pré-produção das próximas temporadas da série Tremembé, protagonizada por Marina Rui Barbosa. A plataforma e a produtora Paranoid já definiram equipe e roteiro para iniciar as gravações em breve. Grande sucesso aí, hein? Tremembé. Eu sei que por enquanto a Marina volta, né? Fazendo aí uma participação, mas depois ela desaparece de Tremembé. Como será isso? Tô curiosa. A gente vai acompanhar com certeza pra te contar tudo. Fatos e Boatos começou. Daqui a pouco, vamos de notícia. Você ouviu Fatos e Boatos? As fofocas, os babados, os tititis e as notícias do seu artista favorito. Fatos e Boatos. A qualquer momento tem mais. No rádio já começou. Pode aumentar o som. A notícia, a alegria chegando em cada dom. Na cidade ou no interior, a sintonia é verdadeira. É a Rádio Municipal levando voz pra comunidade inteira. No celular ou no radinho pode escutar. A qualquer hora é só sintonizar. A informação chega ligeira, é a voz de São Gabriel sem fronteira. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira, comunicação que não tem fronteira. Pelo aplicativo você pode ouvir, na cidade, no interior, sempre vai transmitir. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira, comunicação que não tem fronteira. Pelo aplicativo você pode ouvir, na cidade, no interior, sempre vai transmitir. Você vai ouvir agora Minuto da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira informa à população que recebeu o comunicado oficial da Amazonas Energia sobre as medidas emergenciais e o plano de ação para a regularização do fornecimento de energia no município. De acordo com o documento, já estão em andamento ações como substituição de transformadores, envio de novos equipamentos e recuperação de grupos geradores, além da instalação emergencial de motores para reforçar a geração de energia. A previsão apresentada pela concessionária é de normalização do sistema até o dia 26 de março, com a ampliação da capacidade de geração no município. Seguimos acompanhando de perto a situação, cobrando agilidade e responsabilidade para garantir um serviço digno à nossa população. a gestão, o trabalho e o progresso para todos, reafirma seu compromisso com a transparência e continuará mantendo todos informados. Ação conjunta por um porto mais limpo e organizado. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, esteve presente no Porto de Camaraus em mais uma importante ação integrada, contando com a parceria da Vigilância Sanitária da SENSA, Fiscalização de Obras da CEMOB e da CIMPLAN. O objetivo foi viabilizar a instalação de lixeiras no local, garantindo mais organização, saúde pública e cuidado com o meio ambiente para todos que utilizam o espaço. Um porto limpo é responsabilidade de todos. Descarte correto faz a diferença. Juntos, estamos construindo uma cidade mais consciente e sustentável. Março Lilás. Cuidar é um ato de amor. A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, por meio da SENSA, convida você para uma grande ação de multiatendimento em saúde, com foco na saúde da mulher e prevenção do câncer de colo do útero. Teremos diversos serviços disponíveis, como teste rápido, coleta de preventivo, vacinação, pesagem do Bolsa Família, vacinação antirrábica, palestras educativas e muito mais. Será dia 21 de março, sábado, de 1 da tarde até 7 horas da noite, na UBS Albino Couto, no bairro do Areal. Uma ação pensada para cuidar de você e de toda a sua família. Sua saúde é nossa prioridade. Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira. Gestão, o trabalho e o progresso para todos. Você ouviu Minuto da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. Voltamos a qualquer momento. Quem gosta de música de verdade? Sintoniza aqui. Rádio Municipal. Ei, contribuinte, tem novidade boa pra você. A Senfa está oferecendo 30% de desconto no pagamento do IPTU 2026. Mas atenção, esse descontão vai só até 30 de março de 2026. Não perde essa oportunidade. De verdade, pagar em dia ajuda a nossa cidade a crescer, melhora os serviços públicos e ainda rende economia para você. Passe na Senfa, retire seu carnê e garanta seu desconto antes do prazo acabar. Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. O trabalho e o progresso para todos. Rádio Municipal. Na sintonia certa. Na hora certa. A guerra no Oriente Médio ganhou um novo capítulo após o ataque israelense contra o campo de gás iraniano South Pars. O local, que fica no Golfo Pérsico, é a maior jazida de gás natural do mundo. Em retaliação, o Irã lançou mísseis contra um campo de gás no Catar e contra outras instalações de energia na região do Golfo, aumentando as preocupações mundiais em relação à escalada da guerra e aumento no preço do petróleo. Irã e Estados Unidos trocaram ameaças hoje após os ataques a instalações de energia na região nesta quarta-feira. O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o país irá atacar com zero moderação caso haja novos bombardeios à infraestrutura energética do país. Mais cedo, o presidente norte-americano Donald Trump havia dito que se o Irã atacar o Catar novamente, os Estados Unidos irão destruir massivamente todo o campo de gás de South Pars com uma força que o Irã nunca viu ou testemunhou antes. Trump também afirmou que os Estados Unidos não sabiam que Israel atacaria o local. Fontes israelenses, porém, afirmam à agência de notícia Reuters que o ataque a South Pars foi planejado em colaboração com os Estados Unidos. Mesmo após as ameaças, hoje o Irã bombardeou uma refinaria de petróleo na cidade de Haifa, em Israel. O governo israelense afirmou que os danos foram mínimos. A escalada preocupa líderes mundiais. A Índia chamou os ataques às estruturas energéticas de inaceitáveis. E países europeus e o Japão voltaram atrás sobre o Estreito de Hormuz e disseram que podem colaborar com os esforços para liberar o canal. Em um comunicado conjunto, os governos do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão afirmaram também que vão tomar medidas para estabilizar o mercado de energia. Apesar dos apelos internacionais, os Estados Unidos dão sinais de uma guerra prolongada. Hoje, Trump disse que o Departamento de Defesa do país vai solicitar ao Congresso 200 bilhões de dólares em fundos adicionais para a guerra. Mais cedo, o secretário de Defesa do país, Pete Hegseth, afirmou que não há prazo para o fim da guerra. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, 10 horas e 18 minutos. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. A comunicação sem fronteiras. Horas e 22 minutos. Música boa? Aqui é som de qualidade o dia todo. Rádio Municipal. Eu sou de Botafogo. as crenças, os credos, as religiões, todos os brasões que levam a Deus. Ó etnia sagrada de qualquer nação e a livre razão de quem é ateu. Esteticamente não somos iguais, mas em alma e matéria me vejo em você. Pensamentos diferentes, buscando naturalmente a evolução em viver. Mas eu sou macumbeira, eu sou mandingueira, eu sou de rodar no xirê e rezar no congá. Mas eu sou macumbeira, eu sou mandingueira, da água, do fogo, da terra e do ar. Mas eu sou macumbeira, eu sou mandingueira, eu sou de rodar no xirê e rezar no congá. Rádio Municipal. A vida é melhor com música. Tic-tac do meu coração. Olha no tic-tac do meu coração. De balada é a semente de um novo dia. Roda é sofrimento, povo lotador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Eu quero te namorar. Sua beleza feita a cor do céu. Quero um minhar que se sentir o seu calor. Colar na tua cama, lhe chamar de amor. Fazendo poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero um minhar que se sentir o seu calor. Amor, é só me chamar. Eu vou. Amor, é só me chamar. Estou sentindo a falta de você, sonhando com seus beijos para amanhecer. Eu levo as tuas palavras, eu passo pelo ar. Eu quero te namorar, diga aí, e amor. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, e amor. Que tire! Quem te bande, quem te bande. Eu te bande, eu te bande. Eu te mandei pra paz. Eu quero te namorar. E amor, eu quero te namorar. Amor, eu quero te namorar. E amor, eu quero te namorar. Tic-tac no meu coração, será, será, o tic-tac no meu coração. De balada é a semente de um novo dia, roda é sofrimento, povo lotador. Paraíso natural e ecológico. São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil. Você está sintonizado na Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. A comunicação sem fronteiras. Rádio Municipal. Chegou! É o Atacadão Brasil chamando você. Vem aproveitar, vem economizar. Tá barato demais, pode acreditar. No Atacadão Brasil, você vai amar. É promoção pra todos. A partir de 35 vem ver, mosquiteiro 28 pra você se proteger, camisa masculina só 20, olha só a qualidade, preço baixo tá melhor que o sol, sunga e cueca box, é só adesão, toalha grande 28, que promoção, short de futebol só 20 pra levar, e o tênis por 80 corre pra comprar. Pode acreditar, no Atacadão Brasil, você vai amar, é promoção pra todo lado, Atacadão Brasil, todo mundo sai sorrindo. Não perde tempo não, vem logo garantir, porque promoção assim é difícil de existir. Atacadão Brasil tá chamando você, vem economizar e ainda sair com prazer. Padaria Elite de São Gabriel da Cachoeira. Tem os melhores pães quentinhos da cidade, saindo do forno a todo momento. Trabalhamos com variedades de pães como pão francês, massa fina, baguete, italiano, hambúrguer, hambúrguer australiano, especiais, nutricionais e pães funcionais. Para você que deseja ser um revendedor de pão Elite, também temos os kits de pães para revenda. Trabalhamos com encomendas de pães, bolos, doces e salgados. Temos os serviço de café da manhã, almoço, janta e sopas. Temos ainda uma promoção semanal super especial. Na quarta-feira tem o Festival de Coxinha. Na sexta, Festival de Pastel. No sábado tem Feijoada Elite e no domingo, aquele café colonial Elite e pizzas. Estamos na rua Crispiano da Silva, número 128, bairro Fortaleza. Nosso zap para pedidos e entregas é o 97 98460 2285. Nosso horário de funcionamento de segunda a sábado é das 6 horas da manhã até as 21h30 da noite. E aos domingos, das 6 horas da manhã até o meio-dia. E das 16 horas até as 20 horas. Padaria Elite, desde 1986. Fazendo a arte e o prazer em bem servir. Já está disponível o Gás do Povo. Um programa que permite a recarga gratuita do botijão de gás para famílias que já têm direito ao benefício. A Fogás participa com revendas que já estão atendendo pelo programa. Para usar o benefício, basta procurar uma revenda Fogás participante e realizar a troca do botijão. Para saber onde trocar, consulte o app Fogás. Fogás, conforto, segurança e qualidade. Durante todo o mês de março, Show dos Calçados é só promoção. É tudo, tudo com até 50% de desconto. Eu disse até 50% de desconto. E se você comprar acima de 10 pares, repito, se você comprar acima de 10 pares, você vai ganhar 50% de desconto. É o mês do atacado no Show dos Calçados. Agora só não compra quem não quer. Você vai comprar no dinheiro, no Pix e nos cartões. Aproveite e abra seu crediário aqui no Show dos Calçados e saia de sacola cheia. Corre e aproveite! A vida é melhor aqui. Rádio Municipal. A vida é melhor com música. Y'all ready for this? Chegou a hora de você garantir o seu ingresso para o Flashback Weekend com o top DJ Alex Marx. Dia 4 de abril, sábado, no Pé de Gará. Primeiro lote com preços promocionais. Pista R$20, mesa 4 lugares, R$100. Camarotes para 4 pessoas com brinde surpresa, R$400. Limitados. Pontos de vendas. Quiosque Mania, na Orla da Praia. Churrasco do Quebra-Bucho. Vendas online com delivery. 92-982-51-4740. Flashback Weekend com o DJ Alex Marx. 4 de abril, sábado, 23 horas, no Pé de Gará. Não seja o último a saber o que rolou nessa festa. Garanta logo o seu lugar nesta noite única. Patrocínio: Ponto do Churrasco, Pastel Mania, Giga Joias, Balneário Selva Park, Rivernet. Realização: Junior Beats, MM Eventos. A loja Eldorado está pronta para te atender, com o melhor em roupas masculinas, femininas e das melhores marcas do Brasil. Além de muitas variedades em produtos de informática, eletrônicos originais, uma super linha de celular de alta qualidade, instrumentos musicais, componentes eletrônicos. Na loja Eldorado você encontra o melhor atendimento e para sua maior comodidade. A loja Eldorado não fecha para o almoço. Estamos no centro da cidade, na Avenida Castelo Branco, em frente ao Banco do Brasil. Venha para a loja Eldorado, porque a loja Eldorado sempre pensa em você. Loja Eldorado, você conhece, você confia. Postos Rede Rio de São Gabriel da Cachoeira. O melhor lugar para você abastecer o seu veículo em terra ou água. Temos o posto Rede Rio Tradicional, no centro de São Gabriel da Cachoeira, próximo aos Correios, na Avenida 31 de Março. Tem o posto Rede Rio da BR-307, quilômetro 1. E ainda o posto Rede Rio no Pontão, no porto da Queiroz Galvão, para o parente do interior e da cidade. Os postos Rede Rio funcionam 24 horas por dia. E se você precisar de gás de cozinha, os postos Rede Rio tem para você o serviço de entrega de gás de cozinha da Amazon Gás. O gás do Laranjinha. Disque Gás Amazon Gás dos postos Rede Rio. 979-8431-0680. Repetindo para você não esquecer. 979-8431-0680. Horário de funcionamento da entrega da Amazon Gás. É de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Sem intervalo para o almoço. Postos Rede Rio e Amazon Gás. Servindo melhor você em São Gabriel da Cachoeira. Alô, São Gabriel da Cachoeira. A Colares Náutica e Acessórios está na rua Crispiniano da Silva, próximo ao Porto da Queiroz Galvão, ao lado da loja Mundo Kids. Na Colares Náutica e Acessórios você encontra tudo para motosserra, roçadeiras, rabetas e motor de popa. Trabalhamos com serviço de solda, tornearia e muito mais. Meu amigo da cidade e do interior, venha para Colares Náutica e Acessórios na rua Crispiniano da Silva, próximo ao Porto da Queiroz Galvão, ao lado da loja Mundo Kids. Nosso zap é 92 99351 2052, repetindo 92 99351 2052. Colares Náutica e Acessórios, feita pra você. Rádio Municipal. Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira. Gestão, o trabalho e o progresso para todos. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax, relax. I got my hopes too high. You hardly said goodbye, then casually. Municipal, o destino certo da música boa. Embarque nessa emoção. Rádio Municipal. Axé, samba que elas querem. Sob o céu azul, negro do lado de lá se acabando, África do Sul. Negro do lado de cá sambando sob o céu azul. Negro do lado de lá se acabando, África do Sul. O canto, a dança, a crença, o pranto, uma dança sentença. Avenida que bate, a pancada, o couro que abate, é a glória de um estandarte, morte pela arte. É a negra ousada que fala, é o negro usado que cala, é consciência contra a inocência. O canto, a dança, a crença, o pranto, matança, sentença. Municipal. É só aqui. 10:54. Você está ouvindo a Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. A comunicação sem fronteiras. Confira agora o que os astros revelam para o seu signo. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Como está o seu dia? Espero que super bem, viu? E com o nosso astral, que ele fique melhor ainda. Vem comigo, hora das últimas previsões. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Segure o impulso de gastar demais só para agradar os filhos ou impressionar o seu par. Troque senhas de aplicativos bancários, viu, Capricórnio? Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Controle a impaciência. Imprevistos ligados à sua casa podem acontecer. Um gesto de carinho poderá mudar o rumo da sua vida afetiva, Aquário. Peixes. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. O dia vai pedir sossego para processar as ideias. Busque um porto seguro no amor. Escolha uma roupa confortável e não se precipite em nada, pisciano. Para hoje, muita paz, muita alegria, muita vida boa para todos nós na sintonia. Obrigada pela escuta, fica com a gente, o dia tá só começando aqui na Melhor. Tchau! Você ouviu? Horóscopo do dia. Amanhã tem mais. Informação, diversão e muita música você escuta aqui, na Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. A comunicação sem fronteiras. Você vai ouvir agora, Minuto da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. Prefeito Egmar Curubinha, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, o vereador Messias Ambrósio e o vereador Everton Barbosa, visitaram a futura obra da Vila Margarida Saldanha, no bairro Santa Terezinha. A obra do governo do Brasil, em parceria com a prefeitura local, vai beneficiar com moradia 50 famílias através do programa Minha Casa Minha Vida. Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades. A previsão de entrega da obra está prevista para janeiro de 2027. Curso de formação de lideranças no combate à malária foi realizado em Brasília e a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, através da Secretaria Municipal de Saúde e Censa, foi representada pela gerente do setor de endemias, a senhora Rita Jane, e também acompanhada pelo coordenador do DICEI Alto Rio Negro, Valmir Delgado. Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira. Gestão, o trabalho e o progresso para todos. Você ouviu? Minuto da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. Voltamos a qualquer momento. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. A comunicação sem fronteiras. Desde 1937, é o IPHAN quem protege os bens, monumentos, paisagens, festas e tradições que mais nos orgulham. E é também o IPHAN quem ajuda a resgatar personagens e memórias apagadas, reaprender lições que não podem ser esquecidas, redescobrir saberes que vão ser fundamentais para construirmos um país mais justo, sustentável e próspero. Porque patrimônio é história e é também futuro. E a história do Brasil ainda tem muito a nos orgulhar. Onde tem Brasil. Rádio Municipal. Na sintonia certa. Na hora certa. Daniel Vorcaro, dono do Master, passou a primeira noite na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Foi transferido nesta quinta-feira, por volta de 7 da noite, de helicóptero da Penitenciária Federal, após autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. E fica no mesmo lugar em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou antes de ir cumprir pena na Papudinha, numa cela semelhante, inclusive. A transferência é o primeiro passo das tratativas para o fechamento de um acordo de delação premiada. É que no presídio ele não conseguia ter um contato mais facilitado com a defesa por conta das barreiras de segurança, porque é um presídio de segurança máxima. Mesmo com a liberação de não ser filmado e não ter as conversas registradas, ao contrário do que determina as regras da Secretaria de Políticas Penais. Os próximos passos dessa negociação ocorrem em sigilo. Vorcaro, nessa quinta-feira mesmo, assinou um compromisso de confidencialidade com a PF e com a Procuradoria-Geral da República. E essa delação veio depois que ele trocou de defesa, no mesmo dia em que o Supremo formou maioria para manter a prisão dele. Agora, seu advogado é José Luiz Oliveira Lima, que tem no currículo outras delações, como a de Léo Pinheiro, da OAS, na época da Lava Jato. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazanotti. 10:59. Sua playlist favorita. Rádio Municipal. Aqui é bom demais. Demais. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. A comunicação sem fronteiras. Direção e supervisão Giliardi Henrique. 11 horas em ponto. Paraíso natural e ecológico. São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasil. Você está sintonizado na Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. A comunicação sem fronteiras. Lá no rádio já começou. pode aumentar o som. A notícia, a alegria, chegando em cada dom. Na cidade ou no interior, a sintonia é verdadeira. É a Rádio Municipal, levando voz pra comunidade inteira. No celular ou no radinho pode escutar. A qualquer hora é só sintonizar. A informação chega ligeira. É a voz de São Gabriel sem fronteira. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. Comunicação que não tem fronteira. Pelo aplicativo você pode ouvir. Na cidade, no interior, sempre vai transmitir. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. Comunicação que não tem fronteira. Pelo aplicativo você pode ouvir. Na cidade, no interior, sempre vai transmitir. Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira. Gestão, o trabalho e o progresso para todos. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Você ouve a partir de agora na sua rádio Mistura Fina. Mistura Fina. Os melhores estilos musicais em uma mistura perfeita. Só para quem tem bom gosto. Aumente o volume. No ar, Mistura Fina. Oiê, tudo bem? Tudo jóia por aí? Por aqui tudo ótimo também, porque tá começando agora aqui pela sua melhor rádio, o programa Mistura Fina. O programa mais eclético do seu rádio chegou e hoje tem muita música fina pra você, né? Sempre selecionadas a dedo aí. Vários estilos musicais em um só programa pra você. Hoje, sexta-feira, coisa boa estar com você aí neste final de semana. Vamos juntos por aqui, que a primeira finérrima de hoje é essa. Músicas escolhidas a dedo, bem selecionadas. Mistura Fina. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float a bit. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're having dreams, splashing in the summer stream, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel fire. How am I so deep in love?

E a paz que busco agora, nem a dor vai me negar. Não deixe o sol morrer, errarei aprender. Viver é deixar viver. Não deixe o sol morrer, errarei aprender. Mistura Fina, tocando o que você quer ouvir. This morning I got up at 6:01. I walked out and saw the rising sun, and I drank it in like whiskey. I saw a tree I've seen a thousand times, a bird on a branch, and I watched it fly away in the wind. And it hit me, it's a beautiful world, sometimes I don't see so clear. Some days you're just breathing, just trying to break even. Sometimes your heart's pounding out of your chest, sometimes it's just beating. Some days you just forget what all you've been given. And some days you just get by. And some days you're just alive. Some days you're living. Mm-hmm. And some days you're living. Mm-hmm. I went back in, fired the coffee up. She walked in the kitchen like she always does, in my t-shirt. And it killed me. And I kissed her like it was the first time. She laughed and looked at me like I lost my mind. I said, baby, I love you, can't live without you. I know I don't say it enough, but some days you're just breathing, just trying to break even. Sometimes your heart's pounding out of your chest, sometimes it's just beating. Some days you just forget what all you've been given. Some days you just get by. Yeah, some days you're just alive. Some days you're living like you never die. Blue's a little bluer up in the sky. Your high's a little high. You feel that fire you've been missing. Some days you're living. I don't see so clear. Some days you start singing and you don't need a reason. Sometimes the world's just right, your clear eyes ain't even blinking. Got a heart full of grateful for all you've been given. Some days you just get by. Yeah, some days you're just alive. Some days you're living. Some days you're living. moon's a little bluer up in the sky. Your eyes a little high, you feel that fire you've been missing. Some days you're living. Some days you're living. Músicas escolhidas a dedo, bem selecionadas. Mistura fina. Foi por todo o mar e volte aqui. Voe por todo o mar e volte aqui pro meu peito. Se você foi, vou te esperar. O pensamento que só fica em você. Aquele dia, um algo mais, algo que eu não poderia prever. Você passou perto de mim, sem que eu pudesse entender. Levou os meus sentidos todos pra você. Mudou a minha vida e mais. Pedi ao vento pra trazer você aqui. Morando nos meus sonhos e na minha memória. Pedi ao vento pra trazer você pra mim. Vento traz você de novo. Vento faz do meu mundo novo. E voe por todo o mar e volte aqui. E volte aqui pro meu peito. O meu peito. Mas pedi ao vento pra trazer você aqui. Morando nos meus sonhos e na minha memória. Pedi ao vento pra trazer você pra mim. Vento traz você de novo. Vento faz o meu mundo novo. E voe por todo o mar e volte aqui. E voe por todo o mar e volte aqui pro meu peito. Pro meu peito. Você está ouvindo Mistura Fina. Mistura Fina. Fechando o nosso primeiro bloco de hoje aqui do Mistura Fina, agora eu vou lá para aquele breakzinho. Já volto, viu? Continue ligado. Depois do intervalo, tem mais Mistura Fina. Alegria e boas vibrações. Aumente o volume. Rádio Municipal. Agora na sua rádio, Fatos e Boatos. As fofocas, os babados, os tititis e as notícias do seu artista favorito. No ar, Fatos e Boatos. Fatos e Boatos. Já tô de volta, nossa penúltima notícia da semana. Acompanham comigo Fatos e Boatos. Tudo certinho? Curiosos, curiosas? Quero falar dele que eu amo, mega ator, Antônio Fagundes. Ele tá conciliando as gravações da novela das nove da Globo, Quem Ama Cuida, com os preparativos de mais uma peça, a peça Sete Minutos. O espetáculo, com o texto e direção do ator, vai estrear no dia 22 de maio em São Paulo. Dizem que ele tá na maior maior correria, ponte aérea e tudo mais. Mas é o Fagundes, né, gente? Poderoso, maravilhoso, grande ator. Vai tirar de letra, como sempre. Seguimos falando das celebridades? Todo dia, todo momento e aqui na Melhor. Obrigada pela sintonia. Fatos e Boatos daqui a pouco. Última notícia da semana. Você ouviu Fatos e Boatos. As fofocas, os babados, os tititis e as notícias do seu artista favorito. Fatos e Boatos. A qualquer momento tem mais. 11 horas e 21 minutos. Você vai ouvir agora Minuto da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira faz entrega de uma nova retroescavadeira que vai fortalecer os trabalhos de infraestrutura em nossa cidade, ajudando na recuperação de vias, obras e melhorias que chegam diretamente à população. Também foi entregue um triciclo para o Departamento de Limpeza Pública, reforçando o cuidado com nossa cidade e dando melhores condições de trabalho as equipes que mantêm tudo limpo e organizado. Cada equipamento entregue contou com a presença do prefeito Egmar Curubinha e representa mais trabalho, mais cuidado, mais respeito com o nosso povo. Seguimos firmes, trabalhando todos os dias para construir uma cidade cada vez melhor para todos. Projeto de impacto social na Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira são aprovados na Câmara Municipal. Os projetos foram na área da saúde e assistência social. Projeto Encontro Rosa, seja forte e corajosa, um olhar humano e atento para as nossas mulheres. Este projeto não é apenas sobre saúde, é sobre acolhimento, apoio integral com assistência psicossocial e jurídica para mulheres em tratamento oncológico, suporte financeiro com apoio suplementar municipal para auxiliar durante o tratamento, dignidade com medidas que reforçam a assistência sanitária e o cuidado em um momento de vulnerabilidade. Projeto Construindo Sonhos, o sonho da casa própria com fundo municipal para iniciativa. Aprovar esses projetos é investir no futuro e na qualidade de vida de cada cidadão de São Gabriel da Cachoeira. Seguimos trabalhando por uma cidade mais justa e humana. Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, através da Rádio Municipal, em parceria com o NUCA, Núcleo de Adolescentes e Jovens, e o Comitê Intergestor do selo Unicef, realizam um concurso de poesia para adolescentes e jovens, com o tema principal Arte pela Terra e Mudanças Climáticas em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. O concurso será realizado numa única etapa através de inscrição presencial ou via WhatsApp 97984043516. Falar com Edneia Teles. Inscrições 18 até 24 de março, no horário de 8 horas às 12 horas da manhã, na Rádio Municipal e na sala do Departamento de Juventude na Cengel. Quem pode participar? Adolescentes e jovens de 12 a 29 anos de idade completo. Se for menor de idade, ter autorização dos pais. Documentos necessários, ficha de inscrição com regulamento, RG ou CPF. Premiação, primeiro lugar, passagem, ida e volta no Expresso Lady Luiza, patrocínio da Rádio Municipal. Segundo lugar, prêmio surpresa. E em terceiro lugar, prêmio surpresa. O concurso será avaliado por profissionais da arte e da cultura de São Gabriel da Cachoeira. Participe! Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira. Gestão, o trabalho e o progresso para todos. Você ouviu Minuto da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. Voltamos a qualquer momento. Rádio Municipal. Todo patrimônio conta uma história. A história de algo que é tão importante que merece ser preservado para as futuras gerações. Com o patrimônio cultural brasileiro, não é diferente. Num país diverso como o nosso, a cultura importa porque é o que nos conecta na mesma história que define quem somos, o que fomos e o que queremos ser. Afinal, a história do Brasil ainda está sendo escrita todos os dias e o IPHAN faz parte disso. Desde 1937, é o IPHAN quem protege os bens, monumentos, paisagens, festas e tradições que mais nos orgulham. E é também o IPHAN quem ajuda a resgatar personagens e memórias apagadas, reaprender lições que não podem ser esquecidas, redescobrir saberes que vão ser fundamentais para construirmos um país mais justo, sustentável e próspero. Porque patrimônio é história e é também futuro. E a história do Brasil ainda tem muito a nos orgulhar. onde tem graça. Quem gosta de música de verdade? Música de verdade. Sintoniza aqui. Rádio Municipal. Começa na segunda-feira, dia 23, o prazo para a entrega da declaração de imposto sobre a renda da pessoa física. Quem vai declarar já pode buscar uma conta nível prata ou ouro no gov.br para usar a declaração pré-preenchida. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, a expectativa é que cerca de 60% das mais de 44 milhões de declarações utilizem esse modelo em 2026. O MGI orienta que o caminho mais simples para subir o nível da conta é validar os dados com o banco credenciado, usando a opção de login bancário. Também é possível fazer reconhecimento facial com a Carteira Nacional de Habilitação. Já o nível ouro pode ser obtido com a nova Carteira de Identidade Nacional, reconhecimento facial com dados da Justiça Eleitoral ou certificado digital. Quem precisa de ajuda profissional pode autorizar o acesso à declaração pelo site oficial ou aplicativo Meu Imposto de Renda da Receita Federal, sem compartilhar senha. Em caso de perda de acesso, é necessário refazer a validação de dados e a outra recomendação é ativar a verificação em duas etapas para reforçar a segurança da conta. Em caso de dúvidas sobre a plataforma gov.br, acesse gov.br/conta ou gov.br/atendimento. Também é possível receber atendimento presencial em uma unidade do balcão gov.br. Encontre a mais próxima em gov.br/presencial. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson. Sintonize a comunicação sem fronteiras. Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira. 11 horas e 28 minutos. Já voltamos com mais Mistura Fina. Mistura Fina, a melhor seleção musical do rádio. Já estamos de volta com o nosso segundo bloco de hoje aqui do Mistura Fina. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui você ouve músicas selecionadas a dedo, viu? Como o nome já diz, Mistura Fina. Mistura porque temos vários estilos musicais para você e fina porque só tem música fina, né? Você só ouve as melhores, tá? Vamos então com mais uma. Só toca música boa. Mistura Fina. Mistura Fina. So edge out, till some ice broke, you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now, got me bummed out. You, baby, baby, baby. I've been on my empty mind. I should've keep from losing the best of me. I worry that I wasted the best of me. Oh, yeah, baby, you don't care. Sometimes I be a nuisance, it's just hurt. Was holding me to the right, but it will pick up in front of me. All the while, I wave my arm, I'm feeling a smile. Still wanna try, still believe in good days. Always inside, good days. A long night, ooh. Way to dip, way to kill the mood. No, you like that. Can't prove it, baby, baby. Heavy on my empty mind. I gotta keep on losing the best of me. Still worried that I wasted the best of me. On you, babe, you don't care. Sometimes I'll be the nuisance, it's just urgent. Still wanna try, still believe in

know you're somewhere out there, somewhere. Só toca música boa. Mistura fina. Mistura fina. Mistura fina. Tocando o que você quer ouvir. Fechando o nosso segundo bloco, agora eu vou lá para aquele breakzinho e já volto. Continue ligado. Depois do intervalo, tem mais Mistura Fina. Vem pra cá. Rádio Municipal. Curta só os melhores sons. Só os melhores sons. Atenção, amantes de pets! Você ama seu amigo peludo? Então venha conhecer o Xodó Pet. Aqui oferecemos tudo que o seu pet precisa para ser feliz e saudável. Ração premium para todas as idades. Acessórios funcionais, como coleiras guias, mordedores, comedouros e muito mais. Produtos de higiene para olhos, ouvidos e pele. E ainda, um serviço completo de banho e tosa, garantindo a higiene especial que o seu pet merece. Venha e nos faça uma visita. Estamos localizados localizados na Avenida Castelo Branco, número 69, no centro, em frente ao ginásio Arnaldo Coimbra. E tem ainda a unidade 2 do Xodó Pet Shop, na Avenida Pau Brasil, número 16, no Areal. Para mais informações, ligue 97-984-18-4230. Entregamos no conforto do seu lar. O seu pet merece o melhor na Xodó Pet Shop. Sua casa mais linda e cheia de vida, Milênio Móveis é o seu lugar. Tem um show de opções pra surpreender. Milênio Móveis, e você tudo a ver. Milênio Móveis é assim que se diz. A sua casa e você bem mais feliz. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Milênio Móveis, estes problemas têm fim. Os preços são os melhores da praça, a qualidade é garantia da casa e as condições de pagamento são aquelas que você procura. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar a mobília de sua casa, converse conosco. Milênio Móveis, onde um show de variedades espera por você. Aqui você vai encontrar uma loja com amplo espaço para sua melhor comodidade. E você ainda pode adquirir o seu cartão de crédito da Milênio Móveis e aproveitar todas as vantagens que ele oferece. Avenida Costa e Silva, com a Rua 31 de Março, número 44, bairro Fortaleza. Telefones 3471-2197 e 99161-4707. Milênio Móveis, servindo com bom gosto. Milênio Móveis, servindo com bom gosto. SS Crédito, a solução financeira que São Gabriel da Cachoeira confia. Empréstimo para aposentado, pensionista e BPC, Bolsa Família, carteira assinada e autônomo também. FGTS na hora, refinance a sua dívida. Negativado tem vez, aqui a resposta é objetiva. Sem taxa escondida, sem cobrança abusiva. É segurança, praticidade, agilidade garantida. SS Crédito, aqui o dinheiro vem. SS Crédito, pra quem precisa também. Só você não vai! Durante todo o mês de março, o Magazine Paulista é só promoção. É tudo, tudo com até 50% de desconto. Eu disse até 50% de desconto. E se você comprar acima de 10 pares, repito, se você comprar acima de 10 pares, você vai ganhar 50% de desconto. É o mês do atacado no Magazine Paulista. Agora só não compra quem não quer. Você vai comprar no dinheiro, no Pix e nos cartões. Aproveite e abra seu crediário aqui no Magazine Paulista e saia de sacanagem. Cola cheia! Corre e aproveite! Rádio! Rádio Municipal! Oh! Chegou, chegou! É o Atacadão Brasil chamando você! Vem aproveitar! Vem economizar! Tá barato demais! Pode acreditar! A partir de 35 vem ver, mosquiteiro 28 pra você se proteger, camisa masculina só 20, olha só a qualidade, preço baixo tá melhor que o sol, sunga e cueca box, é só adesão, toalha grande 28, que promoção, short de futebol só 20 pra levar, e o tênis por 80 corre pra comprar.

or preference, 'cause I know mine, and it's you. Música boa, mistura fina. Mistura fina. Pra que te espero de braços abertos se você caminha pra nunca chegar? Então vou no fundo, ameaço ir embora. Você diz que prefere, quem sabe, ficar. Eu queria tanto mudar sua vida, mas você não sabe se vai ou se fica. Eu tenho coragem, já tô de saída. Você diz que é pouco e pouco pra mim não é bobagem. Você decide se é guerra ou perdão. Se na vida eu apanho, outras vezes eu bato, mas trago a minha blusa aberta e uma rosa em botão. Pra elevar a dor. Tiriru, tiriru. E eu subo Mistura Fina. Tocando o que você quer ouvir. Didn't know that I'd fall so hard. Then my feet left the ground. Gravity don't make no sense when you're around. I come up against myself when demons in my head get loud. I don't know how you do it, but you turn them down. I slip, I wonder who I'd be if I never found you and you never found me. Well, I don't wanna see you, so won't you give me tonight? You back together, I won't let you down. I slip and wonder what I'd do if you never found me and I never found you. I don't know what I'd do, so won't you give me tonight and the rest of your life. I wanna have it all with you. Escolhidas a dedo, bem selecionadas. Mistura Fina. Às vezes fico com saudade de momentos que eu ainda não vivi. E às vezes peco vontade de sentimentos que eu ainda não sei.